jeito superior. Tudo está perdido. Eu não consigo. Superior. Um torneio de estratégia onde tudo está em jogo. Universos se confrontam, minha vida em cada soco. Uma chance no milhão é melhor que nenhuma chance. Se encontrei mais um vilão, então terei uma revanche. Os limites só existem se eu os deixar existir. Derrota não é perder, e sim se eu desistir. Quando cheguei ao nível de divindade, sem